Na pequena cidade onde eu cresci, o tempo passa, mas o amor não se foi. Minha avó, com seus olhos de saber, viu um futuro onde ninguém podia ver. Ela me dizia: o mundo é vasto, filho meu, e a vida é dura, mas não deixe que o medo te prenda, não. Mesmo com a angústia, o caminho é pra você. Nunca é tarde pra conquistar, não. No Brasil, onde o amor e o ódio dançam em festa, ela sonhou e viu a luz na tempestade. Casar com seus sonhos e dinheiro será um detalhe. O que importa é o que você vai conquistar de verdade. Nunca é tarde, nunca é tarde pra lutar, nunca é tarde pra sonhar, pra amar, pra amar. Eu me lembro das tardes na varanda, ela falava dos dias bons e dos dias ruins. Cada ruga era um mapa da sabedoria, cada conselho um alento em meio à angústia. Ela via meu futuro, via um grande homem ali, com suor e lágrimas, meu caminho a seguir. Não se deixe abater pelo medo ou pelo fracasso, mesmo na ansiedade, siga firme no passo. No Brasil, onde o amor e o ódio dançam em festa, ela sonhou e viu a luz na tempestade. Casar com seus sonhos e dinheiro será um detalhe. O que importa é o que você vai conquistar de verdade. Nunca é tarde, nunca é tarde pra lutar, nunca é tarde pra sonhar, pra amar. O tempo passa, mas a força não se vai, e eu vejo orgulho nos olhos dela, tão paz. Entre o amor e a luta, encontrei meu lugar. Com o coração aberto, nunca vou parar. No Brasil, onde o amor e o ódio dançam em festa, ela sonhou e viu a luz da tempestade. Casar com seus sonhos e dinheiro será um detalhe. O que importa é o que você vai conquistar de verdade. Nunca é tarde, nunca é tarde pra lutar, nunca é tarde pra sonhar, pra amar. Nunca é tarde, nunca é tarde pra sonhar, nunca é tarde. Nunca é tarde pra amar, com a força dela em meu coração, eu sigo firme.